rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Bandeirantes. Em ponto, começando o Jornal Gente desta quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, e já mando aqui um abraço especial a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão conosco em Campinas e na região metropolitana de Campinas. Hoje, um dia muito importante para a Rádio Bandeirantes de Campinas, porque desde a zero hora, a Rádio Bandeirantes de Campinas transmite também em FM na frequência 85.7, faixa estendida. E segue, claro, nas transmissões do AM 1170, a primeira emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação a ter a transmissão em FM em faixa estendida. Um dia aqui histórico também para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um abraço a todos que nos ouvem na região metropolitana de Campinas. E já, Pedro, durante o Jornal Gente de hoje, os nossos companheiros, colegas, jornalistas da Rádio Bandeirantes de Campinas estarão ao vivo conosco também durante o Jornal Gente. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. 2021 foi um ano de muitas adaptações, superações e conquistas. E nós, da Rádio Bandeirantes, a partir de agora, reafirmamos nosso compromisso de estar sempre junto de você, ouvinte. E agora, também no FM, em 85.7. Olá, eu sou o vereador Luiz Cirilo, da Câmara Municipal de Campinas. E neste momento eu quero cumprimentar o Grupo Bandeirantes, que irá transmitir toda a sua programação pela FM. Eu não tenho dúvidas que vai melhorar ainda mais a qualidade da transmissão, permitindo uma boa recepção de todos os ouvintes. E ainda mantendo o compromisso de um jornalismo sério, que é peculiar da Rede Bandeirantes. Seja bem-vindo ao FM. Seja bem-vindo à frequência modulada Rádio Bandeirantes. Agora, em 85.7. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYK 569. Em AM 1170. Rádio Bandeirantes. Você acompanhou pela Bandeirantes a Santa Missa em seu lar, direto da paróquia Santa Rita de Cássia. Estaremos de volta no próximo domingo, a partir das 7 horas.